Hoje eu vou virar zumbi. Hoje eu vou virar zumbi. Vou incomodar os meus vizinhos. Hoje eu vou virar zumbi. Hoje eu vou virar zumbi. Vou incomodar os meus vizinhos. Hoje eu vou virar zumbi. Hoje eu vou virar zumbi. Vou incomodar os meus vizinhos. Hoje eu vou virar zumbi. Hoje eu vou virar zumbi. Vou incomodar os meus vizinhos. Hoje já caiu aqui na minha city. Já preparei o pisante. Os pano é da grife, é kamikaze. Sob o brilho da lua, o lobo velho aqui vai perturbar o sono dos vizinhos. Hoje vai ser maior loucura, essa noite truva, a madrugada toda. Pras donas tem muito red breja. Se pá, eu gosto mesmo é da velha bagaceira. Desce mais um drink, aumenta o volume, porque essa noite tá quente, tá fluente. Tem muita gente, é pra trincar a mente. Sobre as batidas do som vou viajando, garoto inocente. O baile tá bonito, a casa tá o pique, o frevo tá chique. Grave tá batendo, é Dom que tá na pista, vai hoje vendo. Hoje eu vou virar zumbi, hoje eu vou virar zumbi. Vou incomodar os meus vizinhos. Hoje eu vou virar zumbi, hoje eu vou virar zumbi. Vou incomodar os meus vizinhos. Vou passar um zap hoje, e já tô na quebrada, vim do 021 Rio de Janeiro. Ontem foi massa. Foi sentido zona oeste, para as dona gata. Frevo de malandro e hoje tá na Planalta. Brasília DR. Cheguei em casa, neleque, vou passar um zap de novo pro Sobradinho, meu passadão black. Não tem espaço. Mas vizinho xaropano, o som já bate alto, graveira reforçando. Já bateu a liga. E o beat aí pô tá constando, e se vou incomodar, na brisa da massa aqui na Blunt tá rolando. E nós que nem zumbi, vixi, já hoje tá virando. Hoje eu vou virar zumbi, hoje eu vou virar zumbi. Vou incomodar os meus vizinhos. Hoje eu vou